Um incêndio destruiu uma casa em Ilhota no início da noite desse sábado 7 de dezembro. Por volta das 18 horas e 40 minutos, o Corpo de Bombeiros Voluntários foi acionado para atender a ocorrência na rua Valdelino Pontes, no centro da cidade. Ao chegarem no local, os bombeiros já encontraram a residência totalmente tomada pelas chamas. Foi feito o rescaldo do local para dar segurança às casas vizinhas. Ninguém ficou ferido. 8 mil litros de água foram utilizados para apagar as chamas, conforme explica o Pereira, presidente do Corpo de Bombeiros de Ilhota, que esteve atendendo essa ocorrência. Deslocamos nossas guarnições, o nosso caminhão de combate a incêndio, bem como uma ambulância, uma unidade de esporte básico, e já deslocamos com um caminhão da Prefeitura Municipal, que fica em nossa corporação, para apoio nesses devidos ocorrências, né? Então, deslocamos até o local, levamos cerca desde o acionamento, deslocamento, tudo, pouco menos de 4 minutos até o local. Chegamos no local, era uma casa de madeira, já toda tomada pelas chamas, encontrava-se já colapsando, né? A estrutura estava colapsando. Sendo assim, a gente iniciou o combate, bem como o rescaldo e proteção das residências que estavam próximas a esse incêndio. Foi utilizado ao todo cerca de 8 mil litros de água, com o nosso caminhão e o caminhão da Prefeitura Municipal. Um incêndio sem vítimas, somente com danos materiais, combatido com excelência pela nossa guarnição. Após o rescaldo, nossa guarnição acionou a Defesa Civil Municipal, informando também do ocorrido, e demos término da ocorrência. Nós conversamos com o Pereira, presidente do Corpo de Bombeiros de Ilhota, nos falando sobre a ocorrência de incêndio atendida neste sábado, dia 7 de dezembro, por volta das 18 horas e 40 minutos. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.